agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web. Diga Lá ao Senhor Fado hoje dedicou-se ao Fado de Coimbra, fado cantado por grandes fadistas, grandes doutores, estudantes, fossem eles aquilo que fossem, até boémios, não interessava. Temos aqui Fado de Coimbra, vamos ficar com grandes vozes, grandes temas. Deixo que a saudade tome conta de si, ouvindo coisas, fados, canções como estas que eu tenho para si hoje. Vamos também deixar-lhe aqui, assim como eu deixo sempre, as duas portas de ligação pelas quais pode pedir o seu fado: www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Sabe que estas duas portas de ligação estão sempre abertas aos seus pedidos. Vamos começar esta seleção musical com o fado Balada do Outono. Depois ficamos com Senhora do Almortão e terminamos esta seleção musical com Sé Velha. Três grandes fados para si, aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português. Águas e pedras dos rios, meus sonhos vazios, não vão acordar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não vou a cantar. Dolentes morrendo para as bandas do mar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não vou lá cantar. Que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, Senhora do Almortão, ó minha linda Rayana. Virai costas a Castela, não queirais ser castelhana. Não queirais ser castelhana. Nossa Senhora da Póvoa, Nossa Senhora da Póvoa, minha boquinha de riso, minha massa camoesa, minha massa camoesa, criada no paraíso, criada no paraíso. Senhora do amor, tá, a vossa capela cheira, cheira a cravo, cheira a rosas, cheira a flor da laranjeira, cheira a flor da laranjeira. Ah, Nossa Senhora é da Póvoa, Nossa Senhora da Póvoa, minha boquinha de riso, minha massa camoesa, minha massa camoesa, criava no paraíso, criava no paraíso. Diga lá, ó senhor Fado. Te chorar. fruto da espiga na minha vida, como senha nos de luto. Neste programa, aqui de segunda a sexta-feira, que lhe traz sempre um pouco mais da alma portuguesa, e hoje fado de Coimbra, vamos ficar agora com mais três fados. Vamos ficar com o fado de nome Maria, depois ficamos com Rosas Brancas e terminamos com o fado Passarinho da Ribeira. Três grandes fados, três grandes momentos aqui para recordar, muitos deles, no Diga Lá o Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Maria, teu lindo nome, ai, para as bocas sequiosas. Maria, teu lindo nome, ai, para as bocas sequiosas. Brancas para mais corta. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Joana Santos. E desta forma chegamos agora ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje dedicado mais uma vez ao Fado de Coimbra. Sei que tem havido quintas-feiras que não é dedicado, mas hoje dedicámos ao Fado de Coimbra, aos grandes doutores, alunos, professores, fossem eles o que fossem, não interessa. O que interessa é que todos eles fazem parte do panorama do fado português, fazem parte da alma portuguesa. E é isso que a Antena Web relembra neste programa. O Diga Lá ao Senhor Fado vai voltar amanhã, à mesma hora, para lhe fazer companhia durante mais 30 minutos de alma portuguesa. Em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com há sempre um espaço para o seu pedido, para a sua sugestão. Peça, faça a sua dedicatória, a sua sugestão, porque é sempre bem-vindo trazer aqui um fado que faça parte da sua alma, do seu coração, que faça palpitar esse coração que você tem e que faça essa lagriminha ao canto do olho surgir por um motivo de emoção positivo. Fique então com a Canção das Lágrimas para terminar e um fado de Fernando Rolim, Vento Não Batas à Porta. Dois grandes fados para terminar este Diga Lá ao Senhor Fado, que volta amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem, tenha uma tarde muito feliz, um dia repleto de boas energias, grandes momentos, momentos especiais. Fiquem bem e, sobretudo, aproveitem a vida, porque a vida tem que ser aproveitada ao máximo e o mais positivamente possível. Até amanhã! Lágrimas que a gente chora, e sufoca nossos olhos. Deixa-os lá ir embora. Gabriela. Jurando ao pé.